tô com sono, tô no escuro. Deixa eu ver se tem luz. Né, a luz não voltou de novo. Fudeu. Eu não sei quais posições do interruptor. Ainda não sei quais posições do interruptor é aceso. Enfim, vamos lá. É hoje, cara, que ainda vai sofrer. Hoje tem. O Léo tem hora que ele fala as coisas com um tom de tristeza tão grande. Teve um programa que ele falou assim: a Arlequina abriu a porta do meu quarto. Foi. derrotado pela vida, né, cara? Total, cara, muito bom. A mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estamos aqui, como sempre, com os nossos queridos amigos Inferno, um sono, o Joker, ai ai, o Sorg, entrei na feira da puta, e o Eunuco. Muito bom. Eunuco igual o Batman, e essa merda nunca muda. Isso foi um delay ou você que falou, cara? Eu tava pensando. Que filho da puta, vejo você. Foi um puta de um delay. Enfim, crianças, caralho, foi delay mesmo, velho. prosseguindo, crianças, estávamos na nossa, mais uma vez, na nossa interminável e fantástica lista de e-mails, decidindo o que, sobre o que falaríamos, então vimos que na nossa programação, criada com meses de antecedência pelo Inferno, nós já havíamos decidido falar de como nos tornamos nerds. Sim, ouvinte, mais um podcast onde nós vamos falar de nós mesmos para nós. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? E para vocês. E para vocês, se alguém se interessar. Vai embora do Américo, filha de uma puta! E segue o baile. Pessoas, quem quer começar abrindo o coração... contando aquele momento em que você era um pirralho, um moleque insolente, um pequeno verme insolente, em que momento você começou a se tornar um nerd? O Eunuco quer. Eu. Não, peraí, é boa, vai começar com o Eunuco, porque o Eunuco tem revelações a fazer também. Então, queremos imagens. Vai, Eunuco, começa. Foi um inferno, literalmente. Porque eu tava passando numa porra de uma locadora e dei de cara com o VHS, na época era VHS do Akira. Pera aí, Eunuco, você tinha quanto anos? Deve ser maneiro. Acho que eu tava com 13. Tá, prossiga. Aí eu falei, eu vou levar isso pra casa, tá. Vi aquele desenho umas 4 ou 5 vezes. Fiquei com VHS na minha casa 2 semanas. O pessoal da locadora veio na minha casa, porque eles tinham um cadastro, sabiam onde eu morava. Meus pais me deram uma surra porque eu paguei uma nota de multa. E quando fui liberado pela locadora, eu aluguei de novo aquela merda. Aí depois a editora Globo começou a publicar os mangás. Eu comprei os mangás. E como eu morava num lugar onde não tinha muito acesso a quadrinhos, a lenga oculta do mundo, eu tinha que ir no centro da cidade, andar pra caralho num sol quente pra ir na editora da Globo pra comprar um mangá direto lá. Caralho. Eu virei nerd pra toda aquela merda. Aí eu comecei em convenção de anime, comecei a comprar quadrinhos, comecei a comprar anime e o mundo acabou. Fez cosplay de Pokémon, alguma coisa? De Sakura Card Captor. Não. Isso daí eu nunca... Eu sou feio demais ao vivo, não preciso de fantasia pra isso. Isso aí, perder o pinto foi outra coisa que não tem nada a ver com ser nerd. Tem a ver com ser azarado mesmo. Ô, Nuco, você tá dizendo que cosplay é coisa de perdedor, é isso? Como assim, rapaz? Não, estou dizendo que eu sou feio demais pra ser cosplayer. Ah, tô. A humanidade não precisa de mais visão pra mim. Cara, antigamente o cosplayer era aquele cara que eu quero me vestir como um Goku, foda-se que eu sou preto, foda-se que eu sou magro, foda-se que eu sou dentuço. Eu vou me vestir. Cara, já vou vi me muito vestir disso. Como um Goku e vou numa feira de anime fazer isso. Hoje em dia, pra você ser cosplayer, você tem que ser forte, marombado e as menininhas têm que ser muito gostosas. Porque senão você literalmente não entra na feira. É louco. Eu conheço um cara que pensou assim: hoje eu vou me vestir como Robin, foda-se que eu não tenho roupa. Foda-se que eu tenho uso bota-mulambo. Foda-se que eu vou usar luva de faxineira. Ó, em defesa desse cara, eu acho que aquele cosplay com as luvas de faxineira fica muito puta. Eu quero que uma merda vocês todos. Era literalmente o Robin servido de empregada pro Batman, aquele cosplayer. E o pior, cara, não foi o primeiro cosplay, hein? Deus do céu. Pô, Dada, tem bem... Mas, bom, você já vai contar mais. Anuku, conte mais. Enfim, aí você se tornou... Como que é a palavra mesmo? Esquisito. Otaku. Oh, meu garoto. Esquisito ou otaku? Eu era esquisito, porque socialmente falando, naquela época não tinha muita difusão de anime e de mangá no Brasil. Eu frequentava muitas convenções que tinha na UERJ ou um grupo que tinha no Castelinho do Flamengo, que o pessoal pegava VHS de programa de TV gravado no Japão, pro pessoal que morava lá, e ficava passando. Então era uma porrada de gente que ficava vendo desenho animado japonês sem legenda, no idioma original, e achava aquilo muito maneiro. Tipo, eu assisti todos os capítulos de Dragon Ball até o final da fase do Majin Buu, uns 5 ou 6 anos antes de passar na Cartoon Network. Não entendia porra nenhuma, só passei a entender quando vi em português, mas já tinha visto. O legal daquela época é que, assim, um cara conseguia o VHS, aí um fazia cópia, aí a cópia ia pro outro e fazia cópia. No final você tava assistindo a 15ª cópia da cópia da cópia, cara. Então, era aquela Pô, eu tinha muito anime em cópia, tipo... O único anime original que eu tinha, que era americano, eu comprei um VHS daquele longa do Fatal Fury. E VHS? Era aquele longa todo maluco que era Fatal Fury. Um VHS, naquela época não tinha CD ainda, não. É uma bosta também esse Fatal Fury. Pra galera nova que não sabe, o VHS ele tem um problema sério. Ele perde muita qualidade quando você faz cópia. Não é igual ao DVD. É mídia digital, DVD, arquivos de computador, você faz milhares, milhões de cópias, sempre todas iguais. VHS não. Desculpa, Inferno, eu ia falar, pra quem não sabe o que é VHS, é que nem uma fita cassete. Videocassete. Mas eles também não vão saber o que é uma fita cassete. Daí eu ia falar que não, mas é como se fosse um disquete, só que é uma fita. Ah, isso vocês procuram no Google. Eles também não vão saber o que é. YouTube, Google, eles têm que aprender a pegar as coisas também. Google é seu amigo. Mas assim, ficava muito ruim, cara. Chegava uma hora. Aí tinha um tracking, né, cara? Não parei. Você mexia no tracking pra melhorar, mas engraçado, cara. Eu até hoje tenho a minha coleção de cards de anime que eu tinha e outras coisas, porque o pessoal literalmente fazia uma feirinha. Você tinha os eventos, aí tinha gente que combinava em levar sanduíche pra vender, tinha gente que levava revista pra trocar, que levava posters e outras coisas. Era uma coisa bem assim, seria o embrião dessas convenções tipo Anime Friends, que acontecem, mas era algo só naquele grupo de pessoas, era algo muito legal. E era bem restrito, porque não tinha Facebook, não tinha Twitter. Era restrito. Continua. Foi mal, Joker. Continua. Porque a galera. Joker é foda, hein? Porra, A voz ficou igual. É porque assim, como não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha site nem nada, quem sabia era só a pessoa que comprava aquela revista X ou que conhecia o fulano, tossicando o fulano. Então era bem restrito. Era propaganda mesmo, boca a boca mesmo. Isso, e era aquela velha história, você não ia chegar pro seu pessoal da escola e falar: aí pessoal, vamos numa feira de anime lá no Castelinho do Flamengo ou na UERJ no domingo, porque senão você ia ser coberto de porrada e depois você ser humilhado. Então você só falava com quem você sabia que gostava daquilo. Era aquela coisa bem quase como se fossem drug dealers, tipo, e aí tu vai, assim, marca a parada, tudo feito nas escondidas pra ninguém saber, mano. Muito bom. Algo mais que você queira nos contar sobre sua época de Kotaku não cosplayer? Deixa eu ver. Não, toda a vergonha começou aí. Não tem nada demais nisso. Ah, sim, tem mais vergonha, sim. Eu fui pra São Paulo numa convenção de otaku, de pessoa que gostava de anime, e lá eu conheci o Hermes Baroni, que é o cara que fazia a voz do Saga de Gêmeos. E toda hora viravam pra ele e perguntavam: fala, fala, fala. Aí ele gritava: morra, Seiya. Teve uma hora que ele soltou: morra, Seiya, seu viadinho. Morra, Seiya, seu viadinho! A convenção inteira foi ao delírio. Ô, Nuno, foi aquela que dá volta dos Cavaleiros pro Brasil? Não, foi bem antes. Foi na época que o Cavaleiros tava ainda reprisando pela primeira vez a saga do Santuário. Ah, tá. Tá, velho. O Dadá é um... É um novinho também. Mas agora, vamos seguir, vai. Chega de falar do Nuco. Sorg, conta pra gente como você se tornou um pequeno nerd juvenil. Cara, eu devo isso tudo aos meus pais, assim, tanto o gosto pela leitura e quanto quadrinhos, assim, quadrinhos especificamente do meu pai, porque eu e minha irmã, nós tínhamos assinatura da Turma da Mônica e de uma revista que chamava Nosso Amiguinho, que eu não sei se vocês lembram, se vocês conheciam, que era uma revista em quadrinho que tinha atividades também, atividades para criança, Cruzadinha, Caça-Palavras, essas coisas. E eu não sei por que cargas d'água, cara, de uma hora para outra meu pai começou a me trazer revista de super-herói. E ele, assim, ele nunca foi de ler super-herói nem nada. Meu pai é apaixonado por livro, Stephen King, Ken Follett. Ele nunca foi de ler quadrinhos de super-herói, mas de uma hora pra outra ele começou. Me trouxe um formatinho do Super-Homem do John Byrne, me trouxe uns Homens-Aranha. Foi me trazendo assim do nada, cara. E eu sabe fui... por quê, Sog? Sabe por quê? É porque heróis são estereótipos de masculinidade. Ele achou que você era um viadinho e quis que você virasse homem. Deve ser. É, não aí é ele começou. Eu sou a Leo Estrela Polar. Puta que pariu, eu sou um viado. Comprou uma tropa alfa com Estrela Polar na capa. Aí foi assim, cara. Ele foi me trazendo, não sei onde ele arrumava. Às vezes aparecia com umas edições sem capa, umas coisas antigas da Ebal, que até hoje, nossa, eu não tenho mais essas da Ebal, não sei o que aconteceu. E aí foi assim, cara. Ele foi me trazendo do nada, quando começou a me dar quadrinhos de super-herói, e foi o gosto que foi criando nisso, e aí fudeu. Aí virou o que virou. Muito bom. Você chegou a se tornar aquele nerd esquisito na escola, cheio de espinha, que ficava a parte dos outros, a parte dos caras legais, lendo quadrinhos pelos cantos? Cara, tipo, você passava no corredor, eles derrubavam seus cadernos, assim, com os gibis. Não, eu nunca fui da turminha dos escolados, né? Eu sempre fui da turminha ali da bagunça. Só que mesmo dentro da turminha da bagunça, eu era o único que escutava rock, heavy metal, e que lia quadrinho. Então, mesmo dentro da minha turma, assim, a galera não tinha dessas de ler gibi, de gostar de livro, de escutar rock. Então, isso era meio meu, assim, era só em casa. Aí, quando meu pai teve banca de jornal, que eu comecei a trabalhar lá, que eu comecei a conhecer a galera que lia quadrinhos e etc. Mas na escola eu mesmo não tinha mesmo, eu não conhecia ninguém que curtia essas coisas. Entendi. Ou seja, você era meio isolado. Eu era da turminha da bagunça, mas na hora de discutir os gostos e assim, eu gosto de trapalhões. Sorg, anos 90, desenho dos X-Men. Não teve um boom, não? Todo mundo começando a gostar de quadrinhos, você não passou por isso, não? Teve, cara. Teve, e a galera, assim, se achava os conhecedores, né? É, porque o Wolverine é não sei o quê, aí olhava assim, juvenis. A galera, essa época, começou a assistir o desenho, todo mundo já achava que conhecia, porque viu todos os episódios, passava na TV Colosso e não sei o quê, e eu já li aquilo lá faz muito tempo, cara. Eu já conhecia, já comprava, já tinha que eu tinha ganhado do meu pai, então eu já olhava assim, tá bom, Cláudia, sentem todos lá. Juvenis. Juvenis. Pô, cara, esse desenho foi uma das coisas que começou a fazer muita gente começar a se ligar em quadrinho, cara. Pelo menos na época que eu acompanhei, assim, eu lembro claramente, assim, que as pessoas vinham perguntar pra mim. Foi essa, e um pouquinho depois teve o do Homem-Aranha, né, do Peter Parker fortinho lá, que usava a mesma roupa. Um trocar de roupa, verdade. Eu acho que foi dois desenhos, assim, nos anos 90 que deram um boom mesmo, que impulsionaram os quadrinhos e fez a galerinha começar a ir na banca e comprar e juntar dinheirinho e tal. Muito bom. Próximo, vamos ver. Dada, você, explique pra gente tudo que veio antes do pico da sua carreira, que é o Joker Faxineira. Cara, esse é o pico. Quer ver a pica? Eu te mostro, cara. Eu quero nem ver o declínio, né, da carreira. O ponto alto da carreira de vida do Dadá, porra. Você tem o mais respeito. Se esse assim, é o ponto alto, meu Deus. Assim, tá bom, como... cala a boca, não me defamem. Assim como o ponto alto do Mo foi o toco que ele tomou da Arlequina, cara. É a mesma coisa. Não me defamem, caralho. Vai lá, Dadá, segue. É, cara, sei lá, acho que desde pivetinho eu já tinha o DNA meio nerd, assim. Ah, eu sempre curti esse negócio de super-herói e o caralho A4. E eu sempre assisti muito live action, né, cara? E tipo, gostava de tudo. Tudo que eu via, né, nos anos 90, eu gostava desse tipo de coisa, assim. É, e logo meu pai me deu um videogame, né? É, então eu já fui meio encaminhado, assim. É, eu nunca tive muita revista, porque quando criança eu não tinha muito hábito de ler. Eu sei lá, eu só folheava. Meu pai comprava as coisas pra mim, eu folheava só. Por isso que ele nunca gostou de comprar as coisas pra mim. Eu tenho um primo que já pendia pra esse lado já há muito tempo. É, que, pô, começou a gostar de rock há muito tempo atrás, quando eu era bem pequenininho ainda. É, ele me deu um caça do Comandos em Ação, que eu não sei onde foi parar aquilo, mas era demais, cara. Era muito foda. Aquele F-114 grande pra caramba? Era um grandão, cara. Cabiam dois bonecos. Tinha dois. Era um F-114, que era do G.I. Joe, e aquele Blackbird, que era o caça dos X-Men, que era do Cobra. Eu tinha. Não. Era o outro. Era um que ele virava caça e virava avião. Sei lá. Ele abria caça as armas. Avião é a mesma coisa, né? Não, eu sei. Um Airbus é bem parecido com um caça. Então, esse aí que, esse que o Nuco falou do F-14 do G.I. Joe, cara, eu era maluco pra ter isso e custava o olho da cara, o rim, o fígado e. Cara, seria o equivalente a hoje uns R$500. É, cara, era muito caro e eu era apaixonado no filme. Eu ia nas lojas de brinquedo em Belo Horizonte, cara, eu ficava maluco, eu não queria ir embora. Só pra ficar olhando esse brinquedo, cara. Cara, eu tinha a coleção quase completa daquilo. Eu tinha esses dois caças, o submarino, o jeep, eu tinha tudo nessa porra. Porque eu sou rica! Desculpa, rica. Eu sou rica! Rica! Eu sou rica! Tem que compensar a falta de pau, né? Eu achei o link aqui, vou mandar pra vocês. E, pô, ele me deu um desse, cara. E eu vivia na casa dele pra jogar videogame, né, cara? Os amigos dele iam lá... Sempre com um jogo novo, um videogame novo. E. Então eu tava. Vivia lá. E. Eu acho que eu comecei. É? Interesseiro? É. Não, cara, eu era muito. Eu gosto tanto de você e dos seus brinquedos. Não, e pior que o seguinte, ele nem tinha tanto brinquedo assim. Mas. Puta, eu não vou lembrar o ano agora, mas eu me mudei pra Guarulhos, quando moleque. E lá eu conheci uma galera que já gostava desse tipo de coisa, sabe? Que desenhava, que brincava de boneco, e que sabia nome de fulano e nome de ciclano. Então eu comecei a me envolver nessa história de saber mais ou menos o que era aquilo. Mas eu não sabia que isso tinha nome. E eu comecei a gostar de cavaleiros, influenciado por esses meus amigos do prédio. E eu sempre gostava muito disso. Então qualquer coisa que saía a gente assistia, ou gravava da TV e mostrava pros outros no outro dia e tal. É, até que um dia a gente descobriu que tinha evento desse tipo de coisa, né, de desenho japonês, que era o que a gente tava mais gostando na época. Tinha evento disso, então a gente começou aí, né, 2000 e... Não, foi, acho que era 2000, ano de 2000, que a gente foi no primeiro evento. Anime Festival. Segura de mãozinha dada, Delta. É, eu e a sua mãe. E a gente foi Anime Festival. Puta, conheceu uma galera lá. Tinha uma revista, chamava Henshin, da JBC, eu acho. Oh, eu lembro dessa revista. Eu tinha, era a rival da Heróis. Isso, velho. E eu comprava a Henshin. E no final da revista, tinha propaganda lá de um chat Henshin, né? Tem até comunidade no Facebook hoje, e tinha o chat. Então eu e esse meu camarada começamos a entrar, né, nesse chat e começamos a conhecer uma galera, cara. Quando a gente foi pro evento, a gente realmente conheceu frente a frente esses caras. Tem que só conhecer, igual a mesma coisa que a gente faz aqui no Baile dos Enxutos. É, e a gente pegou e foi conhecer os caras, depois disso a gente não parou mais de ir. Eu só parei de ir porque eu comecei a achar chato, sabe, cara? É, começou a ficar caro. E começou a dar muita criança, sabe? Porra, nos primeiros anos que eu fui, pô, eu ia na Anime Dreams, você não conhecia o cara, mas você sacaneava o cara que tava do seu lado, ele ia dar risada e começar a sacanear com você. Ou seja, já tinha um clima de amizade ali, já virava. Hoje não. Hoje você sacaneia o cara que tá do seu lado, ele te olha feio, e abaixa o boné e penteia o cabelo dele pro lado de novo, sacou? Não, detalhe, o cara penteia o cabelo, olha pra você e... Vou te matar com o meu Sharingan. Ah, mano... Não, pior, cara. E tem as épocas, né? Toda vez que eu ia nesses eventos, tinha época de alguém, assim. Agora é o Naruto, né? Então todo mundo quer ser Naruto. Todo mundo quer pôr a roupa do Naruto. Ou dos personagens lá, dos fodões. É, na minha época era o... Não, não, não bem na minha época, um tempo depois... Foi o... Começou a sair Matrix, o primeiro filme. Cara, o que tinha de cosplay de Neo naquele lugar, cara? Parecia um velório, cara. Cara, como eu fui ver o Matrix Revolutions, na fila do cinema aqui no UCI do Barra Shopping, tinha uns 30 caras vestidos de Neo. Não, puta, que inferno, cara. Que não, inferno. É que pra poder é um cosplay fácil, cara. Então, mas é fácil demais, cara. Não é fácil você fazer um cosplay daqueles no calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Não é nem um pouco fácil. E outra, cara, tinha uns gordos, tá ligado? É, não se ofenda, inferno. Mas vestido de Neo, sabe, cara? Então. Então. Gratuito? É. Então. Deselegante. Sobretudo, os botões ficavam aparecendo a parte de baixo, assim, sabe quando muito esticado, o cara é muito gordo? Então tinha isso, assim. Peraí. Calma. Era pra você contar como que você começou a se tornar nerd. É, eu sei, mas eu acabei me perdendo. Aí, vamos pro final. Aí o seguinte, cara, eu comprava muito mangá e tal, e aí passou uma época que eu comecei a trabalhar. Só que o seguinte, eu era boy. Então eu não gostava de ficar no ônibus, né, quando eu ia fazer as entregas, à toa. Eu queria ficar lendo alguma coisa. Então reli meus mangás todos, e chegou uma hora que acabou, eu tinha que ter mais alguma coisa. Aí quando eu comecei a comprar Marvel, DC. Tá mas... bom, Dada, chega. Pelo amor de Deus. Só pra concluir. Caralho. Ô, editor, ajuda aí. Eu tô cansado pra caralho. Só trabalho nessa porra, merda. Me leva, Jesus. Me leva. Cara, 90% do Dada falando, eu acho que vão cortar. Caralho. Eu vou resumir. Posso começar de novo? Termina. Mas termina. A gente tira a conversa da escola, que ela foi conversa do chat. Aí, não, cara, aí eu comecei a frequentar site, blog desse tipo de coisa. E aí depois eu acabei descobrindo, cara, que isso é nerdice. E comecei a consumir outras coisas, cara. A galera começou a me chamar de nerd. Eu comecei a aceitar isso. Como uma, não como pejorativo, sabe? Eu, sei lá, acho que foi aí, cara. Foi desse ponto aí, saca? Muito bom, agora chega, cala a boca. Tá bom. Caralho, cala pra caralho, mano. Inferno, vai, você. Tá, chega da porra. Vai, Inferno. Fala aí, você agora. Como você virou um pequeno demoninho nerd? Fiquei até triste agora. Deprimiu. Deprimi, cara. Nossa, mãe. Tinha essa corda que eu me enforcava. Porra, que azar o meu. Sabe o que isso me lembra? Você se lembra daquele aperta em cintos, o piloto sumiu? Ah, a mulher começa a contar a história dela e o cara se enforca. Me leva, Jesus. Como é que é aquele comentário que o... Acho que foi o Dada, chega. Aquele comentário que o Manhattan, que o... Acho que foi o Creed que colocou. Tem dias que você olha pro céu, vê uma estrela, imagina que é o... Que a estrela da morte fala, atira. Caralho. Vai, inferno, porra! Como é que eu me tornei nerd? Cara, na boa, não sei. O próximo? É. Ah, não, você. Pera, eu me tornei nerd assim, Peraí, porra. O cérebro dele fundiu. É, cara, tô com muita cera no ouvido, cara. Produziu muito agora. Como é que eu me tornei nerd? Cara, assim, eu nunca fui um cara destacado. Né? Nunca fui um cara na escola e tal. Nunca fui um cara de panela, sempre fui um cara solitário na minha. Eu não era aquele antissocial com cara de psicopata, né? Porque eu sempre fui muito, assim, eu sempre fui um cara de respostas rápidas, então eu dava resposta na lata, nego ria e tal. Nego não tirava onda comigo que eu mandava na lata a resposta, sempre fui muito mal criado. Mas eu nunca fui um cara de me misturar, porque eu sempre gostei de coisas que ninguém gostava. Eu fazia questão de procurar coisas que os outros não gostavam, entendeu? Se a galera tava tocando um samba na sala de aula, batendo na cadeira, eu ia pro outro lado pra tentar ouvir uma estação de rádio que tocasse rock. E eu morava perto da favela, então a galera era a galera do samba, né? A galera curtia samba, funk tava começando na época, né? O samba. Antes, porra, antes fosse sambão de raiz, que o pessoal via pagodão mesmo, molejão. né, essas porra, e funk tava começando na época. Eu ouvi aquilo, falei, caralho, isso não é pra mim, cara. Eu até ficava naquela, não, pô, eu vou fazer uma forcinha, né, pra de repente me entrosar com a galera e tal. Aí eu me sentia estuprado quando eu fazia isso, sacou? Então eu olhava assim, cara, isso não é pra mim. Ah, mas eu ficava naquela, aquilo não era pra mim, mas eu também não sabia o que era pra mim. É porque eu não tinha acesso a coisas que o pessoal tá falando aí teve, né? Como o Dadá, como o Rafa, como o Sorg tiveram. Então eu não tinha acesso por ser, né, de uma classe bem pobre. E também não gostava daquilo que as pessoas da minha classe social gostavam. Ou seja, eu tava no limbo. Até que um dia, ouvindo uma rádio, assim, procurando uma rádio pra ouvir, eu ouvi a Fluminense FM, a rádio rock. E, cara, a primeira música que eu ouvi na Fluminense FM foi Carrosselambra, do Led Zeppelin. É, eu ouvi, aí eu pirei, né? Fiquei, caralho, que música é essa? Carrosselambra tem os acordes de instrumento de sopro, acho que são trombones no início, né? E depois vem uma porrada de guitarra, né? Jimmy Page destroçando na guitarra. Eu pirei, eu falei, caralho, eu achei a luz. A minha luz era Led Zeppelin. Aí eu ainda bem que você não conhecia o Dadá na época, né? Não, cara. Não tá vivo até hoje, não. Eu teria me suicidado. Aí a narradora, que a Fluminense FM tinha muita narradora, tinha pouco narrador, era mais mulher, foi Moniquinha Venerable. Ela falou, ó, daqui a pouco a gente vai tocar de novo e tal. Bicho, eu fiquei a noite toda esperando a música aparecer de novo com o dedo no pause pra gravar na fita. De madrugada apareceu e eu tava lá acordado e pá, e comecei. Aí eu comecei a buscar, né? Aí eu vi que o que eu gostava não tinha nada a ver com essa galera. Não tinha nada a ver com a galera mainstream, né? É, eu gostava de Spectrum Man e Ultraman, sabe? Quando a galera tava vendo Bozo, né? Caraca, e Balão Mágico. Até hoje eu lembro. Todos os capítulos de Spectrum Man e Ultraman eu baixei. Ultra Seven, Robô Gigante. Oi, Ferro. É foda quando você se toca, né, cara? Que os seus amigos são completamente diferentes, né? É, tipo, cara. Idiotas. Não, pior, você tipo, percebe que eles não são seus amigos, que você está com eles, porque assim, né? Você está conveniência, está... né? É, conveniência, não são seus amigos. Não é minha galera, não era minha turma. Então, meu caminho, eu sempre fui meio que sozinho, né, cara? Eu nunca fui. Porque aquilo, Rio de Janeiro, cara, colégio grande, colégio público, é difícil você achar alguém que goste de coisas que você gosta, quando as coisas que você gosta, você não assiste na TV Globo. Bem-vindo ao meu mundo. É complicado, cara. E eu aprendi a ser meio solitário, assim, me relacionar com o pessoal no segundo grau. Fez a tabela periódica da turma, né? Então, pelos grupos de elementos. Aí tinha as patricinhas que ficavam num grupo. A galera começou a encaixar. Aí chegaram... Meu apelido na época era baiano. Falei, baiano, onde é que a gente bota? Porra, baiano, qual grupo que o baiano pertence? Nenhum. Aí me botaram como flúor, que é o cara que... O flúor é o elemento que reage com quase todos os outros, né? Me botaram como flúor lá, porque eu entrava em contato com todo mundo, mas não era de grupo nenhum. E eu sou... Eu sempre fui mais ou menos assim... Por causa dos meus gostos, minhas preferências, e hoje eu faço questão de impor minhas preferências, aquilo que eu gosto pra mim mesmo. Não aceito o que vem de fora só porque vem de fora, entendeu? Agora que eu sou nerd velho e rancoroso, agora que eu não vou mudar mesmo, foda-se. É, seus vermes insolentes, inferiores. Você, Léo? Eu sempre fui uma criança esquisita. É uma voz estranha, você me enviar? A começar pela sua fixação por gato. É. Assim. O que acontece? Na minha família, cara, nas viagens de família... Qual é o seu exemplo? O Japão, Léo? Eu não sou japonês, meu Deus do céu. A sua infância em Kyoto? TikTok, o papai Léo usava muita pochete ali. Todos os meus primos, eles tinham algum equivalente, assim, na família, né? Então, minha irmã tinha uma prima da mesma idade, meus outros primos, vários deles tinham todos da mesma idade. Eu tinha uma prima que eu não suportava e com quem eu não tinha absolutamente nada a ver. Então, assim, quando eu tinha viagem de família, eu ficava isolado do mundo. Todo mundo saía pra brincar, eu ficava dentro de casa lendo. E eu lia o que aparecesse na minha frente. Gibi, revista, o que fosse. Na minha casa, pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma enciclopédia médica, cara. Eu tava lá no alto dos meus 7 anos, que eu tinha aprendido a ler antes, eu ficava lendo aquela porra. Então eu já era meio esquisito, assim, de início. Mas não era isolado, né? Tinha fazia amigo fácil, tal, tudo bem. Era completamente inepto para qualquer atividade física que diferente de caminhar. Então, e usava óculos. Enfim, você olhava pra mim, eu era um estereótipo. Eu era o Kui, saca? Da Vingança dos Nerds. Uhum. Piada pronta, ambulante. Era uma piada pronta. Aí, só que assim, até aí eu lia bastante Gibi, Disney principalmente, coisas que caíam na minha mão. Cara, lá pelos anos 90, eu sei lá por que diabos, meu pai começou a aparecer com umas revistas da Marvel em casa. Pochetes! Na época da queda dos Titãs. Foi daí que o Léo começou a gostar de pochete. Cara, foi mais ou menos. Eu vou te falar que eu comecei a usar pochete mais ou menos na mesma época dos X-Men do Jim Lee, viu? Liefeld. O senhor está proibido de fazer piadinha com as pochetes do Liefeld. Errado. Exatamente por usar que eu tenho todo o direito. O Anuco não pode fazer piada de preto, então eu tenho todo o direito de fazer piada com pochete. Existe diferença entre raça e você andar com um bando de pochete na sua barriga pra você dizer que não é gordo. É algo bem diferente. Tá bom, chega, porra, calma. Enfim, aí o que aconteceu? Meu pai começou. Eu não sei, porque eu não lembro onde meu pai trabalhava, ele começou a levar essas revistas pra casa. E eu comecei a ler, né? Foi na época da Queda dos Mutantes. Uma das primeiras revistas da Marvel que eu li foi uma. Cara, eu não lembro se foi um Super Almanac Marvel, que era justamente a história toda da Queda dos Mutantes, com os Novos Mutantes, os X-Men e o X-Factor. E assim, foi o Extermínio Mutante. A queda dos mutantes. Foi quando o X-Factor revelou que eles eram mutantes, foi quando os X-Men entraram lá no Portal do Destino. Ficaram invisíveis, cacete. É, e os Novos Mutantes ficaram vagando pelo mundo sem mestre. Não, né? Foi nessa época que os Novos Mutantes viraram os mutantes do Cable. Não, isso foi depois, foi bem depois. Mas começou mais ou menos por aí, né? Ah, mas foi depois, cara. Anyway. Aí, puta, eu peguei toda a fase do Wolverine em Madripoor, entendeu? Eu tinha a primeira revista, cara. Então assim, pô, eu comecei a ler nessa época, comecei a falar, caralho, que foda, né, que legal. E aí fudeu, aí eu comecei a comprar qualquer merda que caía na minha mão. E aí começaram os anos 90 mesmo, assim, o de pior que tinha nos anos 90. Eu tive aquela minissérie dos X-Men com capa metálica, desenhada pelo Stan Lee. Ai, que burro, dá zero pra ele. Stan Lee, pô. Pelo Stan Lee, pelo Stan Lee ia ser foda, hein, caralho. Cheio de pochete. Pera um pouquinho. Olha aqui, mas caralho. Vem cá. Foi. Isso. Vem cá. Ficou na parede. Animal, sexo, animal. Enfim. Imagens, queremos imagens. Enfim, e nesse meio tempo comecei a comprar qualquer merda. Felizmente, na época eu já. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu tinha algum senso, porque pelo menos eu já achava o Life de ruim. Isso é uma boa coisa. Enfim, eu comprava qualquer merda, tive uma coleção imensa de Marvel, cara. Eu não lia DC porque ia ser maior ainda minha coleção. Aliás, essa coleção morreu quando minha cachorra fez um ninho usando ela. E eu falei, foda-se essa merda, não quero mais nada. E eu tinha umas coisas antigas, cara, tipo Grandes Heróis Marvel número 1, entendeu? Fui achando muita coisa em sebo, lendo coisa antiga, assim. Entrou nos anos 90, começou a rolar as animações, o desenho dos X-Men, começou a vir aqueles primeiros animes, e eu fui indo na onda, né, cara? Paralelo a isso, eu sempre fui tarado por videogame, desde moleque. Eu via fliperama e ficava maluco. Como ganhei um Master System, depois eu converti esse Master System no Super Nintendo, e assim foi até hoje. E ainda tô aí agora com 30 videogames aqui dentro de casa e lendo o quadrinho Scan que eu baixo. Basicamente, essa é a minha história ridícula. Na época, felizmente, eu lembro que eu tinha o... Quando eu tava no chamado primeiro grau, né, até oitava série, ninguém lia porra nenhuma. Aí, e eu colecionando minhas coisas. Aí, eu conheci o outro extremo, que eram os caras que eles compravam as revistas eles encapavam com contact todas as revistas deles todos os meses. Caralho. Eu nunca, nunca fui assim. Eu falei que eu cuidava, eu tinha cuidado com as minhas revistas, mas porra, vá a merda, né? Aí. É, eu colocava as minhas empilhadinhas, bonitinhas, organizadas, mas só. As minhas eu coloco dentro de saquinhos. Eu colocava em caixa de sapato. Mas aí o Dadá coloca em saquinhos hermeticamente fechados a vácuo. Ziploc. Ziploc, isso mesmo. Não, mas sabe esses saquinhos de guardar coisa na geladeira? Ziploc. Sabe? Não, mas não fecha assim. É, ela é aberta e tal. É, então eu pego e coloco lá dentro e só, cara. Zips pra tudo? É. Boa. Eu numerava elas. Aí eu botava na tampa da caixa de sapato a numeração do 1 ao 32. Eu sabia exatamente quais as revistas estavam na caixa 1 ao 32. Vocês lembram da primeira HQ que vocês compraram? Compraram mesmo, de ir na banca e não ganhou? Eu lembro, foi uma do Batman. Cara, eu lembro e eu tenho ela até hoje. Eu não lembro. Nossa, cara, eu não lembro a minha. Eu não tenho, mas eu lembro. Tinha aqui perto de casa, tinha uma feira livre. E no final dela, tinha um senhor que vendia revistas usadas, como se fosse meio que um sebo na própria feira. Aí eu ia com meu pai e com meu irmão fazer as compras e no final a gente sempre pegava algumas revistas pra ler em casa. A primeira revista em quadrinhos que eu li foi um crossover do Homem-Aranha com aquele uniforme preto da Crise nas Infinitas Terras com os Transformers, publicado pela Marvel. Meu Deus, cara. Eu nunca. Na época que os Transformers eram da Marvel, o cara era muito ruim aquilo. O cara é muito ruim, o Homem-Aranha prendeu o Megatron numa teia, mano. Eunuco, você é do Rio, né? Você conhecia aquele sebo lá em Madureira, debaixo da galeria que ficava no subsolo? Sim, aquela galeria que ficava em cima da Mesbola. É, cara, um monte de loja de máquina de costura ali, isso, né? Isso, ainda aquela tem porra, aquela galeria, mano. Ainda tem aquele sebo. Aquela porra cheirava óleo Singer, cara, óleo de máquina. Caraca, mas aquele sebo... Eu também comprava ali. Aquele sebo era muito bom. Ali que eu comecei a comprar heavy metal, eu não sei porquê, tinha uma área que só tinha revistas em inglês, americanas. Sim, sim. E tinha uma porrada de heavy metal ali, eu falei, ah não, vou levar. Aí eu comecei a comprar uma porrada de heavy metal americano ali. Tem sebos que são nojentos, que botam revistas em saco plástico pra nego não ler, né? Ali não tinha essa frescura, cara, era tudo jogado assim, jogado não, né? Era organizado, mas não tinha essa viadade de botar em saco plástico, então podia passar o dia inteiro lendo revista. E era o que eu fazia. Lia umas 20 e comprava uma. Cara, tinha uma feira. Eu comprava revista numa feira perto de casa, que eu tinha um sujeito que vendia revista usada. Agora você imagina, eu tipo terça-feira de manhã, pegando dinheiro, juntando as revistas que eu não gostava, que o cara tocava também, indo lá na feira pra comprar e trocar revista. Eu fiz minha coleção assim, cara. Não, mas eu também fazia isso, né? Era exatamente isso que eu fazia. Cara, eu não lembro a minha primeira, não, mas eu acho que foi uma edição dos X-Men. Puta, que revista ruim, cara. E, porra, Marvel é foda, né? Eu já sabia, mas eu comprei mesmo assim. Era uma... era uma história ruim, cara. Eu não entendi porra nenhuma, porque eu peguei na metade. E eu peguei uma... Eu não sei se essa foi essa primeira, ou se foi uma que eu comprei na Sebo. Vocês lembram daquele uniforme? Não sei se é bem uniforme, mas... O Homem-Aranha faz uma armadura, tipo o Dr. Octopus, ou ele rouba do Octopus. Ele coloca um óculos, fica tipo um óculos e as garras, assim. Um cinto com as garras, vocês lembram disso? Cara, eu não quero me lembrar. Eu acho que eu lembro, infelizmente. Eu vou dar uma procurada aqui, mas eu acho que essa foi a primeira. Que eu comprei com o meu dinheiro. Cara, no meu caso foi... Com certeza foi alguma coisa dos X-Men, certeza. Foi quando Foi exatamente que eu comecei a comprar. Eu comecei a me interessar, porque assim, não... Alguns personagens ali, eu lembro na época que por alguma razão, alguns personagens eles me pareciam familiares. Eu já devia ter visto em algum lugar, né? Mas eu não conhecia realmente. Aí, puta, comecei a achar legal o lance dos mutantes e tal. E, pô, eu achei do caralho e fudeu. Aí comecei a colecionar essa merda. A minha revista primeira não foi do Batman, não. Foi do Recruta Zero, que eu comprei com meu dinheiro. Ah, na época eu lia muita Mad. Eu desde pequeno lia Mad, cara. Porra. Ah, eu também. Meu pai comprava também. Pra mim, Mad. A melhor época da Mad, quando foi publicado na editora Record aqui no Brasil. Galera, em que momento da vida de vocês que vocês falaram, caralho, eu sou um nerd, que você assumiu alcunha nerd? Assim, a gente teve meio que sorte de pegar uma época que já não tinha tanto estigma, pelo menos eu tive. Tanuco, você, depois que você viu a luz e deixou de ser otaku, o senhor se rotulou como algo? Como o senhor se viu e falou, puta, eu sou isso que chamam de nerd? Quando eu dei R$230 num encadernado com todas as revistas do Garfield. Revista de quem? Garfield. Ah, tá. Nossa, assustei agora. Peraí. Foda-se como você virou nerd. Me conta mais disso aí. Como assim? Eu tinha uma revista, uma livraria aqui na cidade, no Rio de Janeiro, chamada Gibimania. Ela ficava na Tijuca. E então, eles tinham muito material voltado pra comics. Eles tinham muita coisa americana. Na época do auge da Image, era o único lugar onde você podia pegar, por exemplo, uma Spawn número 13, sendo que nos Estados Unidos estava saindo o número 14 ou o número 15. E além dela, tinha uma outra que ficava na Avenida Central, na Avenida Rio Branco, que era a Bárbaras e Magias. Na Bárbaras e Magias, eles encomendavam muitos álbuns. E um desses álbuns era um álbum do Garfield. E, pô, eu sempre fui apaixonado pelo Garfield. Eu falei, foda-se, vou comprar. Era uma coletânea de quase que todas as tiras do Garfield que foram impressas em jornais. E dava R$230, 5 álbuns. E levei tudo. Caralho! Que foda isso? Isso foi há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás que caiu a ficha de que, caralho, eu sou um nerd mesmo. Porque antes eu era aquela coisa meio do tipo, ah, não, porra, que cara maluco, como é que o cara vai comprar um sabre de luz? Eu, hein, ficar dando dinheiro nessas coisas. Mas ano passado, né, 4 anos atrás eu fiz isso. Eu entrei numa loja, vi e saí com aquilo. Eu falei, caralho, eu sou muito nerd. Eu fiz a mesma coisa com os... Não, mas foi material de qualidade, né, cara? Eu fiz a mesma coisa com Scott Pilgrim vs. o Mundo. Porque tinha visto o filme, achei muito bom, queria comprar os quadrinhos. Aí começou a ser publicado aqui no Brasil, na mesma época do filme. Eu entrei na Livraria da Travessa, tava vendendo as 3 edições por R$35. Eu tava só com R$100 na carteira. E meu cartão de crédito já estava todo liso. Eu cheguei pra menina da loja e falei, por favor, tipo assim, eu quero levar essas 3 edições agora, mas vai ficar faltando R$10. Posso? Aí ela olhou, falou com o gerente dela, o gerente, tá, pode ser. Aí eu fui e levei minhas 3 na parada. É muito bom você. Mas era a única forma de comprar e ele voltar pra casa. Muito bom. Não tem amor próprio nenhum, né? Foi aí que essa foi uma das situações que eu falei, caralho, eu sou um nerd. Muito bom. Sarg, conta pra gente como foi esse momento de definição, que você realmente saiu do armário. É, cara, quando eu saí, uma prima minha mais velha, lá em Belo Horizonte, me levou pra assistir o Batman do Tim Burton, primeiro, cara, de 89. Eu saí do cinema extasiado, assim, cara, alucinado com aquilo, cara. Foi a minha recordação mais antiga que eu tenho de live action, de alguma coisa, de algum super-herói. E, putz, eu saí daquilo lá encantado, cara. Eu lembro que aí um tempo depois a minha mãe me deu uma camiseta preta com o símbolo do morcego, igual do uniforme do Michael Keaton. E, cara, foi daquilo lá pra frente que eu falei, putz, eu gosto de super-herói e essa porra toda, cara, que eu fiquei encantado com aquele filme. E aí que foi a definição nerd, assim, absoluta. É, nerd e foda-se. Foda-se o mundo, né? Sou mesmo. Assumi mesmo e quero ser. Eu sou feliz assim, tá? Muito bom, Sorg. Dada, você quer acrescentar mais algo, Sorg? Sério, Dada, sucinto, vai. Dada, conta pra gente de forma resumida, sucinta, rápida. Que momento que você falou, fuck, eu sou um nerd? Cara, isso não faz muito tempo não, cara. Depois que eu comecei a ler blog de quadrinhos, essas coisas aí, que eu comecei, cara, a perceber. Os caras falavam muito disso. E eu comecei a perceber, eu falei, pô, cara, eu acho que eu sou nerd, né? Aí as pessoas começaram a falar e tal, e eu começava a apresentar quadrinhos, eu sempre andava com um quadrinho na mão, na mochila. As pessoas começavam a ver, nossa, como você é nerd, como você é nerd. Aí eu acabei levando, eu não levei isso pra maneira pejorativa. E acabou que fiquei, cara, não ligo. Até hoje a galera me chama de nerd. Caralho, ele foi rápido. É que ele ficou com pena de mim. Não, eu não fiquei não. Puta, eu podia ter falado mais. Não, minha vez. Conta você, inferno. Como eu descobri que eu sou nerd? Porra, na escola. É, eu sempre fui apaixonado por geografia. Mas geografia socioeconômica, geografia sociopolítica. É, caralho, país. Como você é nerd, inferno, porra. Como você é nerd, inferno, porra. Cara, eu era moleque, tinha um álbum que era Bandeiras de Todo Mundo. Eu sou a única pessoa que eu conheço que colecionava aquela merda. Eu preenchi a porra do álbum com bandeiras de todos os países do mundo, todos os estados da federação. Hello, I'm Dr. Sheldon Cooper, and welcome to the premiere episode of Sheldon Cooper Presents Fun with Flags. É, que eu era alucinado pelas bandeiras. Eu conhecia bandeiras de tudo quanto é país. Aí um dia a professora tava dando aula sobre a África, né, os países da África e tal. Falou, aqui, esse país aqui, tal, é o Senegal, aqui é a bandeira. Aí o professor, essa bandeira é de Gana. Ela, aí todo mundo, hã? É diferente, porque Senegal as listas são verticais, Gana as listas são horizontais, a estrela de Gana é preta e a de Senegal é verde. Nessa hora que a professora olha pra você e fala, mas que moleque filho da puta. Ué, moleque chato, caralho. Aí um garoto atrás de mim, caralho, que nerd de merda. Eu virei pra trás assim, você tem razão, não pelo merda, mas pelo nerd. Aí eu descobri, caralho, eu sou nerd mesmo. Aí eu, porra, fui pra casa com isso na cabeça, né? Aí eu parei, cara, eu parei pra pensar, o livro de geografia, a gente tava na metade, eu já tinha lido ele todo. Eu já tinha terminado a matéria, isso era em junho, já tinha terminado a matéria do ano. Eu tinha devorado o livro de geografia. Eu tinha um álbum com todas as bandeiras do mundo lá, pendurada na minha parede. Eu lia livro de geografia do meu irmão, que é um pouco mais velho que eu. Entendeu? Então, vai, caralho, eu sou nerd. Isso não é coisa Peraí, que com isso você gera uma discussão interessante. Ser nerd e ser interessado e estudioso é a mesma coisa? É pré-condição. Cara, tem duas coisas que não podem se fundir. Uma não, coisa não. É o pessoal te chamar de CDF, outra te chamar de nerd. Não, uma coisa pra você ser nerd, você tem que ser interessado e estudioso em alguma coisa. O nerd é aquele cara que, acima de tudo, ele tem curiosidade de chegar e pesquisar, além do que normalmente a maioria faz. A maioria fica na superfície, o nerd vai na profundeza da coisa. Então é pré-condição. Você gostar de geografia socioeconômica, geografia política, eu acho que é característica de nerd, cara. O cara tem que ser bem, bem nerdinho pra gostar de uma coisa dessa. É, dentro de um conceito mais amplo de nerdice. Muito bom. Cara, você falou do nerd. É o que eu falei, eu sempre fui uma criança estranha. O inferno falou disso aí, dele corrigindo a professora. Eu lembrei de duas ocasiões. Uma que eu tava na terceira série, a tia tava corrigindo provas lá enquanto a gente fazia lição, ela me chamou. É a tia, cara. Era a tia Solange, porra. Nunca vou esquecer dela. Ela me chamou. Ela tava corrigindo uma prova de uma outra menina. Ela me chamou pra perguntar se tava certo, cara. Assim, que eu era muito. Se, eu lia muito, muito tudo, né, cara? Então, assim, as aulas de ciência. Que você tá naquela idade que tem matemática, português, ciências e estudos sociais, né? São as quatro matérias que tinha. Eu comia com farinha aquilo. Então, ela. Eu sabia mais do que ela, realmente, na terceira série. Aí aconteceu isso. E teve uma vez também que um professor de português, quando eu tava na quinta série, ele tava discutindo. A gente tava discutindo regras de acentuação, ele falando de paroxítonas terminadas em N, aí colocou lá na algumas palavras assim na lousa, aí tinha dolmen. Ele perguntou o que era um dolmen. Eu respondi pra ele o que era um dolmen, porque eu leio Asterix desde muito moleque. E dolmen é aquele monumento que os druidas usam, né? Que é uma pedra chata sobre duas outras. Eu expliquei pra ele o que é um dolmen, então ele parou, olhou. Aí terminou a aula, ele chegou pra mim, como caralho você sabe o que é um dolmen? Ah, eu sei, moço, porra. Eu leio Asterix. Não era a hora que você deveria se provar que é nerd de verdade e falar pra ele: eu tenho o conhecimento do segredo dos druidas. Pronto. É boa. Eu sempre subo num dolmen quando vou colher ervas com a minha foice de ouro, tá? Seu merda. Enfim. E cara, assim, eu sempre me vi dessa forma. Eu sempre soube que, no fundo, assim, no âmago do meu ser, eu sempre soube que era, que eu não era muito que nem os outros, que eu era diferente dos outros. Cara, uma coisa que eu acho engraçado, o Léo falou que era estudioso quando era criança, então... Não, peraí. Desculpa, Dadá, só uma coisa. Eu nunca fui estudioso. É, estudioso não é... Tá. Não é ser estudioso. Interessado. Tá, entendi. Eu estudei pela primeira vez na minha vida na sétima série, cara. Eu só fui estudar em grau, então eu entendi. Então o lance é o seguinte, e porque isso acontecia comigo também. Vamos tentar fazer uma comparação aí. Na escola, eu não tirava notas boas, entendeu? Eu nunca fui bom nas matérias da escola, né? Nem educação física, cara, né? Eu era melhorzinho em educação artística, porque desenhava, fazia as coisas lá e tal. Pintura de dedo, né, Dadá? Eu vou fazer uma pintura de dedo no seu rabo. Então, assim, eu sempre fui muito bom em criação, em criar essas coisas, né? Assim surgiu o movimento artístico dadaísmo. Tá bom, agora cala a boca, deixa eu falar. Aí o seguinte, cara, o pessoal na escola, eu não era a galera, o cara que a galera queria colar na prova, entendeu? Mas eu era o cara, sempre que tinha alguma coisa diferente, eles iam falar comigo, saca? Pô, se liga nisso aqui, ó, como é que faz isso desse negócio aqui? Aí eu corria lá e dava um jeito, saca? Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tô com sei lá, eu não consigo resolver esse treco aqui, ó, esse negócio de matemática. Puta, eu sempre fui uma bosta em matemática, mas eu ia pelo raciocínio lógico. E eu acabava resolvendo a parada, mas jogasse aquilo na prova, eu tava fudido. Então, assim, a galera me procurava pra assuntos... aleatórios. Ou extra escolares, sabe? Você era o nerd das trevas. Era o nerd que eles não queriam, mas era o nerd que eles precisavam. É o nerd que tinha. É o que tinha pra hoje. É o melhor que eles tinham lá. Mas assim, cara... Ele era o Derico. Só faltou o Jô Soares. Esse negócio que o Inferno falou... que não tinha um grupo fixo e se dava com todo mundo, eu era assim também, cara. Eu falava com a sala inteira, sacou? Até hoje, na faculdade, eu faço isso, falo com a sala inteira. Não tem um grupo, né? Então, assim, o pessoal acaba sabendo um pouco do que você sabe e procurando você ao invés das outras pessoas, saca? Você é o cara inteligente ali, né? Você é o cara esperto. Eu sempre fui procurado pra fazer trabalho criativo. Tipo, porra, caralho, tem que entregar o trabalho hoje e a gente não sabe o que fazer. Chamo o Dario pro grupo, entendeu? Eu sempre resolvi a parada. Muito bom. Mas era bem nessa, cara. Aí, com relação ao Cunha Nerd, assim, não... A coisa foi natural, assim, eu tive uma transição tranquila. Eu não tive uma saída do armário chocante, assim, eu sempre soube o que eu era. Então, a gente sempre sabe, né, cara? A gente sabe desde pequeno, só que a gente não sabe como é que chama isso. A gente tenta esconder, a gente tenta ser que nem os outros, mas no fundo a gente não consegue. Não consegue evitar, né, Dadá? Não, isso acaba aparecendo uma hora ou outra. O legal da maturidade é isso, né, cara? Você para de nadar contra a corrente, né? Cara, era foda que quando eu era moleque, foi o que eu acho que o Nuco falou, eu era a piada pronta, tipo, não tinha o que dizer, tá ligado? Eu era o Pee-wee da Vingança dos Nerds, assim, aquele cara descoordenado, inepto pra qualquer atividade física, de óculos, magrelo, estranho, porra, realmente, não tinha o que falar, então foi... Você era sempre o último a ser chamado pro time na educação física? Ou sim, você não era chamado? Sim, não, eu era o último, porque o professor ainda era legal, ele fazia tiers, assim, de educação física. Ele fazia os times só que os caras se jogavam bem, aí ele fazia um time com os médicos, aí ele fazia os times com os tranqueira. Que era eu e um bando de descoordenados lá também. Pô, legal esse professor, pesado, hein? Legal pra caralho, cara, esse cara, hein? Só que pelo menos a gente jogava, entendeu? Não colocava a gente num time pra só um ou outro ficar jogando. Tudo bem que você ficava estigmatizado com o cara. O cara que não servia pra porra nenhuma. Ô, Léo, Meu caso era pior, porque eu sempre fui grande e forte. Então o pessoal olhava porque não me conhecia, olhava pra mim. Porra, esse cara de repente joga um basquete legal, né? Porque ele é troncudo. De repente o cara pode ficar no gol, né? Porque ele é grande e tal, tem braço comprido. Mas ninguém sabia que eu era totalmente descoordenado. Aí nem eu escolhi assim, no início de ano, né, cara? Eu falei, pô, aí você, porra, tu é grandão, tu é fortão, vai ser back. Aí nego metia a bola abaixo das minhas pernas, né? Falei, porra, cara, por que tu não deu carrinho no malandro? Falei, carrinho? Não sei fazer isso, não. Aí eu tinha um amigo meu, um cara, muita gente boa, Dornelis. Ele, maluco não sabe jogar bola, não. Agora pergunta pra ele qual a capital da Etiópia. Aí o cara, quê? Addis Abeba. Boa. Aconteceu isso comigo, os caras falavam assim, ninguém me chamava pra porra nenhuma. Ô, a gente tem que fazer um cartaz, um desenho assim, assim, assim. Quando eu terminava, os caras, caralho, mano, você desenha bem, hein, mano, você desenha bem, caralho. Mas continua, mano. Eu não esqueço até hoje, eu tava na oitava série e tava jogando handball na educação física, me colocaram no gol. Só que eu não queria jogar porque eu tava sem material nenhum, sem mochila que tinha ficado na sala e meu bolso tava cheio de moedas. Aí naquela de vai pra lá, vai pra um lado, vai pro outro pra ficar vendo o jogador adversário, as moedas começaram a cair no chão. Eu abaixei pra catar, o cara veio e fez o gol e disse, seu filho da puta! Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta! Nunca mais fui chamado pra jogar depois daquele dia. Pô, cara, eu fazia esporte na escola, eu fui goleiro de handebol já, mano. Muitas vezes eles me colocaram. Cara, aconteceu uma época que, assim, eu comecei eu de óculos, futebol de salão, os caras me colocando no gol. Imagina. Nossa, mas por alguma razão eu comecei a andar bem. Futebol de salão, a bola vem com uma velocidade, quando bate em você, é uma pedrada. Ela é pesada pra caramba, cara. Mas por alguma razão, eu mandei até bem, né? Falei, caralho, eu sou um bom goleiro. Mas daí, não era. Isso foi alguns jogos e depois comecei a fazer merda e aí desistiram de mim. Sorte de principiante, cara. É, óbvio. Enfim, galera, podemos encerrar? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Se eu falar o Inferno vai ficar bravo. Depende, sua frase não vai ter mais de 5 palavras. Não, era só pra dizer. Tá, você fala na sua configuração final, Dadá. Tá bom. Pessoal, o que vamos fazer de falar de configuração final? Fala, dá um depoimento sobre a sua vida. Fala o e-mail do blog. É, configurações finais, Eunuco, sobre a sua vidinha de nerd e seu descobrimento de si mesmo. Quando você saiu do armário, o que você diria pra geração nerd que tem tudo na mão hoje? Hoje ser nerd é legal, é cult. A gente é hipster, porque a gente era nerd antes de ser legal. Cara, o que eu falo pra essa geração atual que são nerds, que querem ser nerds, ou acham que são nerds e acham que querem ser nerds? Antes de tudo, vocês têm que ser espertos. Porque nós nos tornamos nerds sendo caçados, zoados, esculachados, recebendo milhares de apelidos e passando muito tempo na seca sem pegar mulher. Ou seja, a gente aprendeu na marra e isso deu pra gente sagacidade. Vocês têm toda a facilidade do mundo, então vocês têm, de certa forma, facilidade pra serem babacas. Não sejam. Sejam espertos. Tá bom? Só isso. Muito bom. Parabéns, meu querido. Sorg, você? É, cara, ao contrário desse negócio de bater no peito, falar que eu sou nerd, eu acho que isso nunca aconteceu. Quando eu saí do cinema, assim, eu percebi que eu gostava daquilo, eu gostava do super-herói, eu gostava desse universo fantástico, tanto que depois eu já fui pra livro, eu comecei a ler Tolkien, eu já descobri o Hobbit, essas coisas, cara. E eu gostava desse universo que me tirava daquele mundinho de escola, dever de casa, cursinho de inglês, dormir cedo, porque amanhã tem escola e tudo de novo. Então, eu acho que isso, assim, era e é até hoje, assim, a minha válvula de escape. Na hora que eu tô indo pro busão, agora que eu tô com o meu pequeno, o meu tempo de leitura em casa é escasso. Então, quando eu tô no busão indo pro trabalho, é a hora que eu tenho pra ler. Então, assim, porra, eu tô indo pro trabalho, segunda-feira, que saco. Então, eu tô ali lendo alguma coisa que dá aquele... Que dá aquele gás, assim, pra você começar bem um dia, uma semana e whatever. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que independente da galera ser nerd ou não ser nerd, ou ser pagodeiro ou caralho, eu acho que o pessoal, ainda mais essa molecadinha mais nova, que hoje eles não têm identidade com nada, eles não têm atitude com nada, eles não têm gosto de nada, eles gostam do Big Brother, amanhã eles gostam do, sei lá, do Naldo, e amanhã eles gostam da outra modinha, cara. Eu acho que essa galera tem que... Fiar esse cacete no teu rabo! Criar uma identidade própria, achar aquilo que eles gostam, e ser fiel a isso, cara. E foda-se que os outros vão achar ou não. A gente, é que o Nuno falou, a gente sofreu muito preconceito pelos, o carinha idiota lá, o gurizinho que gosta de gibizinho do Homem-Aranha e do Batman, e a gente bateu no peito e falou, gosto mesmo, e sobrevivemos a isso tudo, tamo aí, cara. Muito bom, muito emocionante, Jorge. Dada, você, eu tenho certeza que o senhor vai ser sucinto no que você vai falar. Você tá tão empolgado que eu tô quase dormindo sonhando. Cara, eu tô com muito sono, velho, tá foda. Vai, Dada, porra, tá esperando o quê? Tô esperando vocês acabarem de falar, acabar de tricotar aí. Cara, eu deixei, eu não, nunca vi esse lance de ser nerd algo pejorativo, assim. E eu sempre me senti muito bem com as pessoas falando que eu era nerd, porque, porra, nerd é sinônimo de inteligência, de esperteza, saca? As pessoas me rotulavam desse jeito, mas eu nunca ligava, cara. Sei lá, ser nerd não é só ler gibi ou ver filme do Batman, saca? É muito mais que isso, assim, é uma cultura mesmo, sabe? Não é só... sei lá, acho que é isso, cara. É um chapado! Não falei nada com nada, mas eu tô com sono também. Tá tarde, Dada, você tá com tá sono tarde, também. Tá tarde, né? Velho é uma merda, né, cara? Tá vendo? Vai, inferno, você. Normalmente já não fala. Considere finalmente... É verdade. Ouvinte, o Sorga acabou de colocar que o inferno tá tão cansado que tá perdendo as piadas prontas. Eu perco que tá mesmo. Tá foda, hein, inferno. Cara, o Dada tá soltando uma atrás da outra, eu fico esperando e nada acontece. Sabe o que é pior? Eu já percebi, cara, que eu tô fazendo isso e eu tô esperando o inferno continuar, cara, mas ele não tá fazendo. É que o Dada usa uma tática muito cruel. Primeiro ele me entorpeceu com as palavras dele, pra depois ele começar a falar merda. Ele já tava entorpecido e não reparei nada. Ele deu uma de Jigglypuff. Foda. Você foi entorpecido, não consegue pensar mais. Não, vai lá, inferno. Não. Isso quer dizer que você não tá prestando atenção no próprio blog. É só isso. Vai, inferno, porra, fala. Cala a boca, Dada, deixa eu te falar. Eu não tô prestando atenção em você, Dada. Tá foda. Cara, consideração final. Eu tenho um casal de filhos. O meu filho mais novo gosta de Asa de Águia e fica rebolando quando vê o comercial do DVD. Mas não, tudo bem, é aquilo, né? Ele curte. Esse moleque vai ser roeiro, ele vai ser essa galera aí que gosta de sair pra balada e tal. É aquilo, vai ser a dele, entendeu? Eu vou respeitar. Mas em compensação, a minha filha mais velha desenha bem pra caralho, gosta de um rock and roll e odeia patricinhas, cara. Ela tem nojo de patricinhas. Ela é na dela, assim. Ela não se mistura com a galera. Eu olho pra ela e eu me vejo. E o fantástico da coisa, ela não é minha filha biológica. Ela é minha enteada. O meu filho biológico vai ser um seguidor de trio elétrico. A minha filha mais velha vai ser... O seu filho biológico é o bastardo e sua filha é penteada, é sua filha biológica. É incrível, né, cara? Ou seja, seu filho biológico vai ter o defensor dos humildes e o defensor dos mais pobres. Incrível. Não, é legal, legal. Cada um na sua. Desde que eles sejam felizes com as opções que eles fizerem, tá tudo ótimo. Inferno, fala pra ele que o seu último filho que decepcionou você, pra cada decepção ele perdeu um dedo. Pessoal, é o seguinte. Tem menos dedos que oito mobilizações. Agora você se chama de Decomancer. You know that tonight I'm fracking you. It's okay. You just had a bad dream. Come back to bed. I'm not done sleeping yet. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool. ser nerd é legal, hoje em dia as menininhas acham ser nerd é legal, mas avisem pra essas idiotas que usar óculos não significa que você é inteligente, significa que você tem a visão ruim. Porra, é foda, cara. Eu vejo assim, tipo, eu sou tão gamer. Daí você vê a menina com um óculos assim, mordendo o controle. Cara, uma verdadeira mulher gamer vai estar lá com o controle na frente da frente da TV pensando, eu posso tomar banho depois que salvar Iruli. Ah, eu tô jogando Dark Souls, cara. É, então, porra, vá merda, porra. É isso, crianças. Enfim, falamos de nós novamente, porque nós somos caras muito legais, temos certeza que nossas histórias são muito interessantes. E já que vocês não fazem nada de útil mesmo, por favor, aproveitem a área de comentário para compartilhar conosco suas histórias de nerdice. Quem sabe a gente pode até compartilhar, falar delas num vindouro podcast e achincalhar vocês. Entrem no Facebook do baile, vai lá, entra no Facebook, vai na busca, você vai procurar Baile dos Enxutos. Você vai achar lá, sempre tem alguma coisinha que a gente coloca. facebook.com/baile. É, ou isso. Serve. Sorg, qual que é o Twitter do baile? É @baile dos enxutos. Então, siga o nosso Twitter, apesar que o nosso Twitter hoje praticamente ele tem a postagem atualização automática dos posts. Não muito mais do que isso. O que mais temos? Mandem e-mails pro BDR Responde também. Não é e-mail, porra. Você clica lá no link e daí tem a mensagem, cai direto no site. Gastei quase 3 minutos. Nos encha de mensagens para que nós possamos enchê-los com a nossa sabedoria. Ou não. Mas... manda e-mail, manda resenha dos filmes, gibis, quadrinhos que vocês gostam, que a gente posta ou não. Exato. Mandem fotos de milfs. Dadá um fire. Dadá deve estar com o YouPorn aberto e com as tags, assim, sabe? Na primeira tag que ele viu assim e falou milk. A esposa do Dadá, a gente já pediu. Ah, certeza. Pessoal, quem quiser mandar texto pra gente, por favor, o bailedosenxutos@gmail.com. Não é esse? Qual que é o nosso e-mail? @gmail.com. Mas foi o que eu falei, desgraçado. Você falou @gmail.com. Eu falei baile dos enxutos. O senhor tire a cera do ouvido e preste atenção na minha pronúncia perfeita. Tipo Amazing Fantasy, exato. Então, vai usar uma pochetinha, vai. Cala a boca, Dadá. Vamos ficar muito felizes em postar os posts de vocês, porque isso dá menos trabalho pra gente. E... chega, acabou o podcast. Tinha laranja, morango e banana. E na mansão, hein? Cara, acredito que o top dos posts mais visitados, o número 1 ainda é o do Eunuco, cara. Regra 13 Power! Cara, peraí, deixa eu fazer uma nova busca aqui. Google. Esse aqui, ó. Ainda é o número 1 de visualização. Ele é todo dia. Não, olha a busca número 1 que levou ao baile dos enxutos. Melhores pornôs. Cara, primeira página do Google, cara. Você bota atriz pornô brasileira, sexta busca é o baile dos enxutos, o top enxuto dele. O Nuco conseguiu em um mês, baile que a gente não conseguiu um ano. E deve ser engraçado que esse post vai ser alçado a um nível de obra-prima. E é engraçado que o pessoal deve cair no baile, ler esse post, depois já ver o resto do conteúdo, ver que não tem nada a ver e nunca mais volta. Exatamente, é isso que eu fico pensando. Não entende a proposta. Olha, que porra é essa? Caralho, achei o site de putaria foda. Eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a colocar link direto pro meu Tumblr. Mais simples, né? Aí quando a gente for... quando for comparar as estatísticas, tem lá, visualizações do blog, 4 média 4 mil, visualizações do Tumblr, 4 milhões. olha que merda. Visualizações de hoje. É hoje há 30 minutos. Primeiro post mais visualizado, atriz pornô do Brasil, 62 visualizações. Segundo mais visualizado, Wolverine vai pra bala, 9 visualizações. Muito, muito bom, Nuno. É uma disparidade descomunal. Caralho, bacana seu top, viu? Eu tô olhando de novo, cara. Eu também. Você colocou a Babalu em nono lugar. A Babalu 200 pontos se comia. Cara, foi o que eu escrevi. Foi uma posição pessoal. Pra falar a verdade, faltaram umas 10 atrizes aí. Ia ser um top 40. Oh, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí. Mas essa número 1 aqui... Caralho, agora travou essa porra. Viviane Araújo... Deixa eu explicar de novo. A Viviane Araújo, não. A Viviane Araújo está em primeiro lugar porque em grande parte dos sites que você tem o compartilhamento ou que você pode fazer a visualização de vídeos, os vídeos dela ainda são os mais procurados. Dela, depois vem da Marcelinha Moraes, depois vem da Mônica Matos e depois vem da Babalu. Ele fala com uma propriedade, né? A gente sabe que ele entende, mas não sabe que ele entendia tanto assim. Eu acredito que o senhor está se referindo ao gpguia.net. Não. Deixa eu pegar aqui a conversa. Olha só. Olha o Léo. Recomendadíssimo, tá? Podem ir lá, categorizado de acordo com o seu poder aquisitivo. Então tem de clínicas, boites, privês e similares. Tem um post imenso sobre o lendário Rua dos Andradas, número 69. Só procurar e se divertir. Como é que é o nome? Lendário nada, aquele lugar é ruim pra caramba. É por isso que é lendário, Nuco, porra. Cara, eu tenho uma... Olha a propriedade com que o Léo fala, né? Eu tenho uma chiclete com banana de 1980 e pica, com o Angeli falando desse lugar, cara. Qual que é o nome do site? gpguia.net. Tá todo mundo esquecendo agora. Calma, eu tô procurando o link que eles colocaram, aquele bando de... Tá vendo a Lorena Aquino. Vamos ver se desiste de pegar tudo. Ah, tá aqui, ele mesmo. Só que você tem que... não precisa mais estar cadastrado. Aí escolha a sua cidade e é só procurar. É um fórum, não? Fórum. É um fórum. Eu recomendo irem na área trash da cidade de vocês pra poder se divertir. Porra, dá o quê, cara? Não, tô falando do... Da porra da... Sei lá, vocês estão falando de apagar depois de ter que tirar da lixeira, pô. Dadá, porra, é normal. É pra qualquer coisa, né? Não é só pra você. Minha mulher quando faz merda, porra, Dadá. eu falo um trabalho isso. Porra, tanto a Babalu com a Lorena Aquino aqui. Essa Lorena Aquino é muito boa, né, cara? Galera, eu vou nessa. Eu tenho algo a fazer antes de dormir. Boa ali. Ainda bem que os meus vídeos já baixaram. Vou continuar aqui. Caralho, Duco, sério que você baixa? Cara, eu tenho um HD externo de 500 GB, sendo que 360 é só de vídeo. Cara, tem tudo online. Pra que você baixa? Porque eu já falei isso e vou repetir. A internet pode sair do ar. O streaming pode ficar muito lento. O site pode ser do nada retirado do ar. A necessidade nunca pode esperar. Não é só isso, cara. Isso, vocês querem saber isso que o Nuco faz é um serviço de utilidade pública, cara. E se um dia uma catástrofe com a internet? Quem poderá nos salvar? Eu estou fazendo a mesma coisa que os árabes fizeram com a cultura grega na época da Idade Média. Eu estou salvando o conhecimento da humanidade. Vai chegar num ponto que a gente vai ter que ir na casa de um novo pedir emprestado. Eu gravo num DVD e mando pelo FedEx.